Desarme 2013, APGO, oferecendo flores em vida. Flores em vida. E essas são pra vocês, ó. Recebam. Trago flores em vida enquanto é dia. Almejo sem clima de despedida. Almas livres do cortejo recebam. Palavras não devem ser jogadas ao léu, pois elas têm poder te levar do inferno ao céu. Ou vice-versa, moleque, saia dessa. O crime não dá lucro. Vou direto ao assunto sem maquiar o discurso. Mude o curso da sua vida antes da mudança brusca. Repentina, obrigatória, forjada em aço na nuca. O plantio é voluntário, a colheita é mais que certa. Tio, plantou na selva de pedra, vai colher e é sem conversa. Flor deveria ser símbolo de amor, mas infelizmente aqui só representa a dor da mãe dos entes queridos, amigos, corações partidos. Partiram deixando vazio que nunca vai ser preenchido. Que crisantemo regado a pranto não cresça no lugar da jasmim. Que no jardim das flores mortas não tenhas o mesmo fim. Erídio, Elias, Leandro, Edim, Rafael. Deus continua o mesmo, Tim, olha pro céu. Geone, Junim, Ismael. A vida do crime não é mel. Davi, Cassiano, Nenê. Fuja da Imbel, fica ligeiro. Bruno, Vinícius, Caio ou Alexandre. O inimigo quer traga sua alma após verter todo o seu sangue. Abra os olhos e perceba o perigo que te rodeia. Vai além da sepultura, ultrapassa o frio da cadeia. O diabo veio pra matar, roubar e destruir, mas Jesus morreu na cruz pra você poder usufruir da vida e vida e abundância. Viva o tempo da bonança. Na presença de Deus, meu mano, é onde sua alma descansa. Flores em vida enquanto é dia. Eu trago, são pra vocês antes que tudo escureça. Que no jardim das flores mortas não tenhas o mesmo fim. Flores em vida enquanto é dia eu trago, são pra vocês antes que tudo escureça. Que no jardim das flores mortas não tenhas o mesmo fim. Cansei de narrar meus manos mortos em cena triste. Cantar dor, sofrimento, saudade que nos aflige. Ficar de luta é mais fácil se fazer frágil enterro. Só nos falta compreensão, coração e ser verdadeiro. Independente da situação, se é honesto ou não, somos todos irmãos, vivão. É a compensação. No ciclo da vida, semente deteriorada, safra ineficaz. Demanda noção, acepção, desperta, sonha com a paz. Paz pro Leque, Maquin, Jefim, Fabim, Robin, Fernandinho, Eltizinzin, Kalim, Marcin, Luizinho e Kevelin. Satisfação em ver os mano nos cursos trampando. E tristeza em saber que vários no crime viraram ramo. Só Deus pra mudar assim no ambiente. Sensação voando a intensamente, realmente traz proteção. Pro Marcos, pro Márcio, pro Carlos, pro Lauro, pro Maicon, pro Paulo, pro Cássio, pro Caio e Eduardo, são vários que amargaram no véu. Daniel, Gabriel, Gesiel, Rafael, Manuel e Samuel. Virou rotina, homenagem póstuma. Vou lembrar dos que tão vivos, né? Eu vou pela lógica conciliar personalidade em ambas as partes, união. Na contenção, Brunão, Gordão, Pedrão, Flavão, Luizão, Tiago, Danilo, Divan, Murilo, Daguinha, André, Renato, William, Neném, Digão e Luquinha. Na fé é nós que narra a história, triste, dores, angústia. Até quando vamos esperar os mano morrer pra fazer música? Ser presença, meu caro, citar nome de vários é necessário. Se tá vivo é motivo pra ser lembrado. Flores em vida enquanto é dia eu trago, são pra vocês antes que tudo escureça. Que no jardim das flores mortas não tenhas o mesmo fim. Flores em vida enquanto é dia eu trago, são pra vocês antes que tudo escureça. Que no jardim das flores mortas não tenhas o mesmo fim.